Ora, meu filho. Está de bigode? Já, Fê. Já faz um ano. Então, do que se trata, filho? Bom, pai, em primeiro lugar, são coisas como esta. Como o quê? As tais petaleiras. E qual é o problema? Você é filho do rei, por que não andar sobre pétalas de rosas? Mas, mãe, mesmo sem as pétalas de rosas, eu continuo sendo filho do rei. Então está resolvido. Deste dia em diante, todo aquele que jogar rosas aos pés do meu filho responderá a mim. Pai, não é só isso, é tudo. A comida, a bajulação, eles me vestem, me dão um banho. Olha, eu gostaria de curtir um banho, mas só uma vez eu gostaria de cozinhar para mim mesmo, de cuidar de mim mesmo, vestir a mim mesmo, esfregar as minhas costas e... Por quê? Por que não escolher minha própria esposa? Ah, então é isso. Nós enfrentamos os maiores obstáculos para obter uma esposa muito fina. Desde o dia em que ela nasceu, foi ensinada a andar, a falar e a pensar como uma rainha. Mas, pai, e se eu não a amar? É normal sentir ansiedade quanto à futura rainha. A primeira vez que vi seu pai, fiquei estarrecida. Devo admitir que fiquei assustado também. De tão nervosa, senti até náuseas. Mas, com os anos, aprendi a amar seu pai muito. E então, como vê, meu filho? Há um tênue limite entre o amor e a náusea. Eu entendo, pai. Mas quando me casar, quero uma mulher que me ame por quem eu sou. Não pelo que eu sou. E quem é você? Sou um homem que nunca amarrou o cordão dos próprios sapatos. Errado. Você é um príncipe que jamais amarrou seus sapatos. Acredite, certa vez eu fiz isso e foi... Foi uma experiência decepcionante. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. You can be all the things you've always wanted to be. Beautiful, sexy, easy as 1, 2, 3. Yeah, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio engraçado! Yeah! Esse quem vos fala é o Calaveira e não estou aqui sozinho. Está comigo aqui ele, o ogro da internet. Fala aí, miote. É, eu sou o ogro, mas tinha gente me sentindo minha falta. Eu tava um mês fora, pô. O nego não gosta do Shrek? Pois é, tinha gente falando que, pô, cadê o miote? Não apareceu. Estou pois de é, volta. O silêncio dele faz falta. Tá comigo aqui também a Dona Redonda. Fala aí, Bruno. Queria dizer que eu sempre quis cantar no Chocolate Sensual. Ah, Chocolate Sensual! Chocolate Sensual! Chocolate Sensual! Salve de palmas, Chocolate Sensual. Eles são muito bons. São muito bons. Ah, internéticos, hoje nós estamos felizes, alegres e contentes, porque hoje nós vamos falar sobre este cara. Esse é um dos melhores, sem sombra de dúvida, e melhores filmes de comédia de Sessão da Tarde de todos os tempos. Esse é mesmo. Um Príncipe em Nova York, de 1988, estrelado pelo inigualável Ed Murphy. Nos anos 80 ele era um cara muito engraçado, nos anos 90 ele era um cara engraçado, e nos anos 2000... Morreu. Não tinha pão. E não tinha pão e foi pro céu. Então, se você quer escutar este programa antes que o Didi te mate, continue escutando que a gente volta logo após os recados do Jaiminho. Vem, Kunta Kinte, vem. Eu sou de Itanga Mundo. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Recados do Jaiminho, internet. romântico, esse momento delicioso que nós interrompemos o programa para fazer merchandising descarado. E dessa vez, cara, é um merchandising gigantesco da Fiction Corporation, com lançamento de nada mais, nada menos do que quantas estampas, nosso querido Alexandre? Fala, galera. São só 20 estampas de camisetas. Estamos antecipando o lançamento de dezembro, tudo para novembro agora. Quais são os lançamentos inspirados no Príncipe Nova York? Estamos lançando a camiseta Soul Glow. Soul Glow, que é essa marca incrível que a gente tanto fala lá no programa, né, Bruno? É, exatamente. Falou pra caramba nesse programa de Soul Glow e é o melhor produto para o cabelo sarará da sua avó. Que isso, velho? Será que dá pra usar Soul Glow? Na pata da macaca? Na pata da macaca? Velho, que mulheres são essas que você anda andando, Bruno? Pata da macaca? Caralho! Mulheres que a gente encontra no McDowell's. Pois é, o nosso segundo lançamento aí do mês, inspirado aí também no Príncipe Nova York, o restaurante McDowell's, que não são arcos dourados, são arcadas douradas. Excelente, velho. Cara, são duas camisetas incríveis. Eu já tenho a minha Soul Glow e eu quero a minha McDowell's. São fodas, as camisetas estão demais, porque são de um filme que a gente adora, né, Calaveira? Ah, por favor, né, cara? Não tem como não rir desse filme, velho. E agora você vai poder rir desse filme vestindo as camisetas do Jurassic Cash e tá Fiction Corporation. E tá chegando aí o Natal, você tem aquele seu amigo com cabelo sarará, um presentão pra dar pra ele. Soul Glow, né? Pois é. Que foda. Eu quero uma camiseta da banda Chocolate Sensual. É, essa aí a gente um dia vai lançar. Chocolate Sensual. Mas enquanto a do Chocolate Sensual não chega, quais que estão voltando aí a seu portfólio, querido Alexandre? Pois é, vocês lembram da primeira camiseta que a gente lançou com vocês? Sim, sim. Crioco. Isso, exatamente. Que é inspirada aí no filme Terminator. Crioco é a empresa que faz lá a criogenia, né? Que... Isso, exatamente. Aquele caminhão que tá com nitrogênio líquido, ele capota e acaba congelando o T-1000. Outra camiseta aí que tá voltando aí, o pessoal pediu muito, é a Bentic Petróleo, inspirada aí no filme O Segredo do Abismo, do James Cameron. Olha, James Cameron fazendo sucesso na Fiction Corporation. E eu quero saber por que esse filme ainda não tá no Jurassic Cast, Bruno. Porque o Miotti não deixa. Ah, então é isso que eu sabia. Próximos lançamentos de novembro. Lançamento da Acme. Acme dos Looney Tunes? Acme dos Looney Tunes e de todos os outros desenhos. É puta o minha. Corporações Tabajaras dos Estados Unidos. É verdade, cara. Coitado do Coyote. Se fudeu muito na Acme, né, velho? Não, se fudeu não, né, velho? Ele tem mais é que se fuder. Porque como é que o cara compra insistentemente do mesma coisa? De uma mesma empresa que só fode ele, né, velho? Só fode ele, velho. Faz tudo o contrário. Porque nada funciona, velho, da Acme. Nada. Mas a camisa é foda. Com certeza. E essa daí foi pedida pelos nossos clientes, né? Olha aí. Naquela enquete que a gente fez, foi uma das mais pedidas. Aí a gente tá fechando aí o ano com uma das mais pedidas. Quem nasceu nos anos 80, cara, se não souber o que é Acme, por favor, nos conte qual caverna você estava até agora. Não, com certeza. Todo mundo sabe o que é, né? Inspirada aí na grande série, né? Uma das maiores séries aí dos anos 90. Como é que é? Caralho, não tem nada, nada a ver, velho. Tem sim, igualzinho. Não, não tem não. Miotti, solta essa porra da música aí, vai, que eles vão entender agora. Central Perk do Friends, cara. E vem cá, qual é a piada nisso aqui? Porque eles falam na série, ah, eu entendi porque é Central Perk, mas eu nunca entendi. É porque a cafeteria fica de frente para o Central Park. Central Perk, entendeu? Não. Não, eu sei que ela fica em frente ao Central Park, mas... Então, Central Perk. Troca o E pelo A. Sim, mas por quê? Ah, sei lá, porque é um trocadilho. Não, não acho que seja só isso, não. O Perk é tipo um benefício, sabe, assim, uma animação, um bônus, sacou? E aí é um trocadilho do Perk com o Park, Central Perk, e aí Central Perk perto do Central Park, e aí fica Ibarari e Pororó, entendeu? É isso. Nossa, tá bom, Feliz. Ibiriri e Parará. E que mais que temos aí, Alexandre? Os motoqueiros de plantão aí, motoqueiro não, motociclista, né? Senão eu vou apanhar. Inspirado na série Sonos... Caraca. Sonos of Anarchy. Sonos of Anarchy. Anarchy. Estamos lançando a camiseta Sancro, e ela é frente e costas, então tem o desenho maior nas costas e o desenho, e o, a logo da Sancro bem pequenininha no lado esquerdo. E assim, em homenagem àquela doença venérea que as crianças pegam, Sancro. Não, essa é Cancro. Tem Sancro mole e Sancro duro. E os lançamentos de dezembro que você vai antecipar pra agora? Dentro das séries aí, a gente tá lançando aí a camiseta do CSI Las Vegas. Olha só, cara. Outra maneira. Rodrigo, da onde que é a STARS, Raccoon Police Department? Cara, STARS é simplesmente a tropa de elite, é o BOP do Departamento de Polícia de Raccoon City. A cidade aonde acontece praticamente toda a série Resident Evil. Pelo menos a série clássica, né? Depois mudou e virou uma zona do caralho. Mas aí o pessoal que curte videogame, o pessoal da galera lá dos anos 2000, a época do Play 2, que saiu o Resident Evil 2, vai pirar o cabeção como eu estou pirado agora. E nessa linha aí das polícias aí, a polícia mais clássica de todas, depois da Detroit Police Department da OCP, é a City of Gotham City Police Department. Caraca, velho, olha aí. Você pode ser o Comissário Gordon agora. Olha só que foda, velho. Inspirados aí no Rim do Pacífico, um dos melhores filmes do ano. Rim do Pacífico, animal. Fala direito isso aí, velho. Rim do Pacífico, porra. Pacific Rim, porra. Ah, é verdade. Círculo de Fogo, tradução aqui do Brasil. Isso, e pertinente, viu? Traduzido pertinentemente. Não tá errado, não. Gypsy Danger, Cherno Alpha, que é o dos russos, o Crimson Typhoon, que são os chineses, o Striker Eureka, que são os australianos, Coyote Tango, que são os japoneses, que foi acho que foi o primeiro Jagger que foi lançado, camiseta do Jagger Academy, e é isso aí. Caraca, velho, tu fez a coleção, então, de quem gostou do Pacific Rim, tem a coleção agora, pode escolher o robô preferido e botar no peito aí, sair com o Gypsy Danger, com o Cherno Alpha. Cara, do Cherno Alpha é inacreditável, velho. É disparado o Jäger que eu mais me amarro. Ah, porque ele é uma usina nuclear andando, exatamente, né? Exatamente, é praticamente o Chernobyl com pernas e braços, andando pra lá e pra cá. Excelente, velho. Dando sequência aí às últimas quatro camisetas do lançamento aí do final do ano. É dentro daquela série lá das cenas icônicas, tá? E agora é inspirado em quatro cenas de quatro filmes, que são eles: O Doze Homens e Uma Sentença. Você já viu esse filme, Bruno? Já, excelente, filmaço. Eram 11 pessoas contra o acusado e um cara a favor, e ele consegue... Alguma coisa. Alguma coisa. Dando continuidade aí dentro das cenas icônicas também, o Três Homens em Conflito. Turururu, uau, uau, uau, turururu. Uau. Essa camisa tinha que vir com trilha sonora, velho. Tinha, com certeza. Né? Você, cara, tinha que apertar um botão e ela tocar a musiquinha. Cara, que filme bom, né, cara? The Bad, The Good and The Ugly. Filme que já esteve aqui no Jurassic Cast. Então, se você não escutou, escute, porque é um filmaço. E o programa também tá espetacular. Tá mesmo. Tá bom mesmo. E o terceiro filme aí das cenas icônicas é A Lista de Schindler. É onde o Qui-Gon Jinn salva aí os judeus da câmara. Qui-Gon Jinn salva os judeus, velho. Meu Deus do céu. Sinopse da Lista de Schindler. Guy Gondin salva os judeus da câmara de gás. Um filme impecável como A Lista de Schindler. Você tem a petulância de fazer paralelo com Star Wars Episódio 1, velho. Isso, velho. Excelente. E pra terminar, o último filme dessas cenas icônicas é o The Dark Nuts. Dark Nut, não, rapaz. Dark Knight. Isso, Dark Knight. O Cavaleiro Maluco. Beleza, galera. Espero que vocês gostem aí das nossas camisetas. A gente lançou, a gente antecipou aí o Natal, né? Fiquei pensando, pô, vou lançar as camisetas no Natal, mas aí vai ficar muito apertado, então vou lançar logo agora em novembro, que aí dá tempo do pessoal comprar, chegar em casa e dar de presente no Natal. Se você for deixar pra comprar em dezembro, pode complicar um pouco, porque as cartinhas de Natal, as crianças estão mandando as cartinhas de Natal, embola tudo, e mesmo você comprando, pode ser que atrase e não chegue a tempo do Natal. Por isso, a hora de comprar é agora. Você pode pagar até em 3 vezes no cartão, então já compra camiseta aí pro primo, pro amigo, pro pai, pra mãe, pra quem você quiser. Só lembrando que as estampas da Fiction são inspiradas em empresas, produtos, corporações, lugares e eventos de filmes, séries de TV, quadrinhos e jogos de videogame. Olha, muito bem. Mas o pessoal que escuta o Jurassic já está mais do que careca de conhecer a Fiction, né, Brunão? E a qualidade também, e o atendimento, etc, etc, etc. Exatamente, exatamente. Então vamos correr calaveira pro programa do Príncipe Nova York, que está maravilhoso. Antes vamos falar nossas redes sociais bem rapidinho. facebook.com/JurassicCast twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast, e-mail JurassicCast@gmail, ou então entra lá no contato e preenche lá o formuláriozinho e aperta no enviar, e você, a gente vai receber o e-mail. Tem o Filmou também, filmou.com/JurassicCast, e é isso, JurassicCast.com.br, essa é uma loucura, e sou o Glow na veia, velho. Vambora. Chocolate sensual! Chocolate sensual! Por favor, chocolate sensual! Destaco muito! Se Jesus não é uma coisa boa, eu não quero o que é bom. É desse jeito, né, velho? Ele fala isso. Ele fala isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. Olha, eu quero abrir esse programa com a seguinte pergunta. O que aconteceu com o Ed Murphy? Pô, eu acho que foi o politicamente correto. Será que não, foi isso? Não, não foi, gente? Não, não foi, não foi, porque o Norbit é um filme tão errado. Totalmente politicamente correto, incorreto. O problema do Ed Murphy foi se achou demais. Será? Se achou demais. Não, eu sou invencível, eu sou, sabe, eu sou infalível. Tudo que eu faço, que eu toco, vira dinheiro. E aí ele começou a exagerar. Começou a fazer uns filmes ruins, começou a não ler os roteiros que ele comprava, aí começou a fazer filme pra toda a família, sabe assim? Aí começou a fazer filme pra toda a família, aí fudeu, velho. E o Ed Murphy, cara, se ele não soltar um palavrão a cada 5 minutos, ele não tem graça. Não, eu não digo nem aquele palavrão, aquela escatologia, mas pro Ed Murphy funcionar, o roteiro pede uma malícia, assim. Pede uma malícia. Pois é, mas eu não tô falando nem da escatologia, porque eu acho a escatologia que o Ed Murphy bota nos filmes dele, depois ali do Professor Aloprado, é uma merda. Assim, é horrível, odeio. Odeio o Professor Aloprado dele, odeio o Professor Aloprado 2, odeio aquele, essa merda que você falou aí do Norbit. Não, mas o Norbit tem seus méritos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas assim, o Ed Murphy, ele teve peças geniais na carreira dele inteira, né? Ele tem coisas muito boas nos anos 80, excelentes nos anos 80, médias nos anos 90, assim, maneiras. Ele tem uma pérola nos anos 2000, eu acho que anos 2000, Os Picaretas. É, não, é 99 ele. Esse filme é sensacional, de 99. Eu considero 2000, né, minha gente? É, mas ele é muito bom. É muito bom. Nossa, esse filme é foda. Ele e Steve Martin, e esse filme é foda. Esse aí eu já acho bem mais ou menos. Que isso, não, cara? É porque faz tempo que você não assiste. Não. Não, esse não, filme é esse foda. Filme tem no Netflix, cara. Eu assisti, não tem muito tempo, não. Eu achei esse filme bem mais ou menos. Ele é muito engraçado, mas é bem mais ou menos. Tentou fazer algumas coisas de ação com comédia que não funcionaram, que não era o Tira da Pesada. O próprio Tira da Pesada, assim, tirando o primeiro filme, a série é superestimada. 2 e o 3 não são lá essas coisas. Agora, ele tem algumas coisas que são sensacionais. Por exemplo, trocando as bolas, ele nem é o principal. Ele nem é o principal, mas ele tá foda. O Príncipe Nova York, que é o melhor filme dele, disparado o melhor filme dele. Quer ver um outro filme bom dele? Rabo de Menino Dourado. Isso, esse filme é sensacional, velho. Porque ele tava de sacanagem quando ele fez esse filme. Com certeza. Ele tava de putaria, ele falou, não, vou fazer de sacanagem. Não, ele não tava afim de fazer o filme. O Rápido do Menino Dourado é o primeiro caso de um filme que o ator tá cagredando. É verdade. Ele não tá afim, ele não tá afim. O Ed Murphy tem aquela série 48 horas que mais ou menos... É, eu acho fraco, eu não gosto muito, não. É ruim pra caralho. Ele fez bons filmes no começo da carreira. Fez Trocando as Bolas, que é de 83. Fez o Tira da Pesada, que é de 84. Rápido Menino Dourado, que é de 86. Vou botar aí o Tira da Pesada 2, vai, 87. Príncipe em Nova York, 88. E aí, velho, ele gastou o mana dele. Porque ele fez Príncipe das Mulheres, que é um filme horroroso. Um Distinto Cavaleiro, que é um saco. Tira da Pesada 3, que é uma merda. Vampiro no Brooklyn, que é um cocô. Professor Aloprado. Aí ele fez O Negociador, que é... Porra, muito mais ou menos. É muito mais ou menos. Aí ele começou a fazer filme pra toda a família, velho. Doutor Dolittle. Não, o primeiro é bom. Não é, velho. Mas não é, legalzinho, é mesmo. É legalzinho, é legalzinho. Pra mim, ele fez Os Picaretas, que é legal. Ele fez a voz do Shrek, que é maneiro. Mas pra mim, o Mario Jorge, né? É melhor. Do burro. Depois ele fez... Dreamgirls, que vale a pena, assim, assistir, porque é um filme legal. Não por ele, né? Não por ele. Ele tá até bem, mas, assim, não gaste seu tempo por causa disso. E só. É. O resto, cara, é o resto. Ah, não, mentira. Tem uma que é muito bom, que é A Creche do Papai. É foda. É bom mesmo isso? Não. É uma merda. Pô, eu nunca vi. Mas... É divertido por causa dos meninos, velho. Não por ele. Não. Por ele também, velho. O roteiro é legal, é bem gostosinho. Vai, tá, passou. Beleza. É o único filme dele dos anos 2000 que passou. Ó, que legal. Mas o Ed Murphy, ele gastou a mana dele nos anos 80. E principalmente no Príncipe de Nova York. Foi o primeiro filme que ele começou a fazer mais de um papel no filme. Essa coisa de hoje ele fazer 500 papel, faz a avó, faz a tia, faz a irmã, faz o irmão, faz o não sei o quê. Faz o personagem principal, faz a personagem que o personagem principal come, só que gorda, imensa e tal. Ele começou tudo isso no Príncipe em Nova York. O personagem principal que ele interpretava era o Prince Akin, ou como nós gostamos de chamá-lo, Calaveira. Conta que inteiro. Conta! Acho legal quando chega o rei que vem procurar meu filho Akin. Aí o outro fala assim, quem? Aí o cara... Vem procurar meu filho Akin. Procurar quem? Você sabe, conta, lá de cima, conta! O conta que mora aqui! Então, ele faz o conta, faz o Clarence, que é o barbeiro, né? O barbeiro principal ali da barbearia que eles chegam no Queens. Ele faz Randy Watson, que canta com o Chocolate Sensual, que é a melhor banda do cinema. E ele faz também o branco, cara, o Saul. É, o Saul. Que é um judeu, cara. Ele faz um judeu, que é incrível. Que é o que chama o príncipe aqui de Kunta. É o personagem do Raízes. Kunta Kinte é o personagem principal de um romance chamado Raízes, que virou uma série de TV muito famosa nos anos 70 nos Estados Unidos e ganhou o mundo, assim. Foi série na Globo, depois passou no SBT. Cada vez que passou foi um sucesso. Quem fala muito sobre o Raízes é o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Faz muita reverência a esse filme. Porque era uma obra, foi uma obra muito importante. Inclusive, se não me engano, foi a primeira obra pra televisão, onde os principais, o assunto principal era a escravidão e tal, e o principal personagem era negro. Pra televisão, isso era um avanço enorme nos anos 70, né? Ainda mais na época que foi passado, que era os anos 70 ali, Guerra do Vietnã, Martin Luther King, Malcolm X. Então, tudo isso foi um momento ali importante que teve o Raízes, né? E o personagem principal era o Kunta Kinte. E o desgraçado do Ed Murphy, quando fala que o cara veio da África, aí o cara, Kunta Kinte, não sei o quê, e ele joga essa... Bota o trecho aí que ele chama o cara de Kunta Kinte a primeira vez, Miotti. Com licença. Ei, é o Kunta Kinte. Cara, é excelente, velho. Então, eu, por mim, não chamo mais ele de Príncipe Akin, só chamo ele de Kunta. Eu chamo de Ed Murphy. Porque o Akin é o Ed Murphy, velho. Não, mas ele fala com sotaque em inglês, é porque a gente assiste em português. Rapaz, esse filme só existe pra mim a dublagem em português. Eu não vejo a dublagem em inglês dele normal, cara. Ah, eu assisto ele em inglês, em português, tanto faz pra mim. Em português, eu reconheço que é muito melhor, principalmente por causa de Randy Watson e o Chocolate Sensual. Porque em inglês é Sexy Chocolate. Você não faz... Não tem a menor graça Sexy Chocolate. É, Ah, seria o chocolate sexy. Mas chocolate sensual é muito foda, cara. É uma banda só de negros, né, cara? Isso, uma banda só de negros e tem o Randy Watson, que é o pior cantor do mundo, cara. E só tem um cara que gosta na plateia. E... Eu teria uma caneca do Randy Watson Chocolate Sensual. Eu teria um CD do Randy Watson Chocolate Sensual. Chocolate Sensual. Eles tocam paga, concordam? Pra minha criança é o futuro. Obrigado. Eduquem-a bem, deixem-na seguir. Mostrem a beleza que elas podem ter. É só dar um senso de orgulho e facilitar. Quem quiser o melhor lanche, pode chegar. Refrigerante? Estão gostando do show? Divirta-se, meu jovem. Decidi há muito tempo não caminhar à sombra de ninguém. Se eu falhar, se eu conseguir, não podem tirar o que tenho em mim, cujo bem maior, o amor, está aqui em mim. É isso aí, gente! Do chocolate sensual. O nosso cara sabe cantar. Você tá louco. Ele é bom. Você tá louco. O melhor dessa cena é quando o pastor volta pro palco sem entender nada do que tá acontecendo. É mesmo. Primeiro ele chama a banda, né? Chama isso aqui. E aí ele chama Randy Watson. Uma salva de aplauso, Randy Watson. E aí o Randy Watson chega, obrigado, pastor, não sei o quê. Ele começa a cantar uma música, nada a ver. E aí depois quando ele vai embora, na hora de ir embora, ele joga o microfone. Assim, isso, porque tem de artista que fazia isso. Ele não joga, ele larga. Isso. E o Elvis fazia assim, esse negócio de apontar assim, sabe, e andar. O Elvis fazia essa porra e ele faz esse negócio. E aí eu vi o pastor, cara, tentando entender o que que aconteceu ali naquele palco. Uma salva de palmas para Randy Watts. Vamos mudar agora de assunto. É muito bom, né, cara? Quem não assistiu, Chris Paquin, que é o Ed Murphy, ele tá em vias de se casar, ele fez 21 anos, e a tradição lá no reino dele, que é do rei, ele é do reino de Zamunda. Ele é um príncipe, cara, do reino de Zamunda na África, tudo bem. E aí ele vai casar, só que ele vai conhecer a mulher dele tem um corpo maravilhoso, só que a mulher não tem, tipo, a mulher foi criada pra servir ele, então ele... E tem uma cena muito boa, que a mulher chega, aí o nego faz aquele salão, uma corte, né, velho, africana, foda pra caralho, aí chega o bicho assim, aquele gordinho, velho, que é tipo o mordomo deles, puta, é muito merda, bom. Aquele cara é muito bom. Aí o bicho vai assim, agora que entre a princesa. Velho, aí entra umas 15 dançarinas, aí entra uma gorda do tamanho do Brunão, aí o Ed Murphy olha assim... Aí vem a mulher atrás, aí ele chega, bota a mão no amigo dele e fala assim, ufa, ufa. E a mulher é maravilhosa, tem um cabelo mas a mulher é gostosa pra caralho. E linda, e ela é bonita. Ela é bonita. Na hora que ela tá vindo, aí o gordo, que é assistente do pai dele, começa a cantar, velho. Puta que pariu. Ela é sua futura rainha, uma rainha pra sempre. Uma rainha que fará, uma rainha que fará o que Vossa Alteza mandar. Ela é a futura rainha, uma mostra da perfeição, um objeto de afeição para bem de sua real excitação. Completamente livre de infecção, para ser usada com vossa discrição, aguardando só por vossa indicação. A futura rainha. O cara tenta botar um som nada a ver, cara. É muito escroto. Aí o Darth Vader, que o pai dele é o Darth Vader. Inclusive, o pai dele é o Darth Vader, é o Tu Sabu. Pai do Simba, é o pai do Simba, é o Mufasa. É o Mufasa. Aí olha pra cara da mulher dele, velho. E só que aí o Edmund não gosta dessa porra. Ele fala assim, pai, eu quero... Eu não escovo nem meus dentes. Ele acorda com orquestra sinfônica. Aí tem 5 mulheres dos seios mais lindos que eu já vi. Só pra dar banho nele. Pra lavar o piro real, velho. Só que ele tá de saco cheio dessa vida. E ele quer falar assim, pai, eu quero ver como é que é o homem comum. Aquela coisa do príncipe e o mendigo, né? Que tinha até essa história clássica também. Só que não tem o mendigo. É só o príncipe que vai até os mendigos. O que eu acho interessante é que em 1988, os filmes que falavam sobre negros normalmente eram filmes que a história era porque eles eram negros. Entendeu? Tipo, normalmente os temas, o cara quando era negro num filme, tipo, ele ia lutar pelos direitos dele. O mote do filme era por conta da cor, por conta da segregação racial, qualquer coisa assim. E esse filme, não. Esse filme, ele é um conto de fadas. Não interessa se o cara é preto, se ele é branco, se ele é mulatinho, se ele é cor-de-rosa, se ele é asiático. Só se usou que o cara é africano porque era o Ed Murphy o principal. Ele não dava ele pra ele vir da Áustria, né, caralho? Vamos ser francos, né? O próprio John Landis fala isso no documentário que tem no DVD. Ele fala assim, o que eu fiquei feliz de fazer esse filme e ver que ele foi um sucesso é que, por ser um conto de fadas, ele levou muita gente pro cinema que, normalmente, não iria por ser um... Porque lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Por ser uma história sobre negros, só negro vai assistir, entendeu? Então, assim, o que eu acho interessante é frisar isso, assim, nessa época não era fácil fazer um filme sobre isso, entendeu? Normalmente o negro, quando ele aparecia no filme, ele aparecia, era o principal, porque o tema ia envolver ele ser negro. Ele fala também sobre o problema de segregação, ele fala sobre a dificuldade dos negros nos anos 80. Sim, mas ele não é sobre isso. Não, não é sobre isso, mas mostra. Na verdade, o pano de fundo da história é o problema racial na América, que ele vai pro Queens, que ele acha que o Queens é um lugar que teria a ver com ele. Falou, cara, vamos pra Nova York, que é a melhor cidade. É rainha, né? Rainhas, pô. É, rainhas. O cara é rei. Ele falou, pô, vamos pro Queens, qual é o melhor lugar pra nobreza? Só que o Queens, nos anos 80, eu não sei como é que é hoje. Mas o Queens nos anos 80 era o lugar mais barra pesada. Não, mas ele foi pra lá porque era lugar pobre. Ele não foi lá porque era lugar pobre. Acabou que quando ele chegou lá, viu que era pobre, ele ficou mais feliz. É, exatamente. Mas ele perguntou pro taxista? Não, ele falou assim, qual é a parte mais chulé do Queens? Aí ele falou assim, o Queens já é chulé o suficiente, cara. O interessante desse filme não é só as gags e tal, as brincadeiras que são muito divertidas e muitas vezes inteligentes. E ele brinca também com essa questão racial, com essa questão etnocultural, né, do afrodescendente americano. O negócio do Soul Glow, o negócio do chocolate sensual, do Black Awareness, a semana da consciência negra. Não, e também tem a questão da religiosidade, que é muito presente nos bairros pobres. Exatamente. Mas a história não é sobre isso, a história é um romance. A história, sei lá, de Cinderela. É o cara que se passa por não ser um príncipe e ele quer encontrar o amor e o sentido pra vida dele. Que ele quer alguém que ame ele pelo que ele é, não pelo que ele tem. É bem cafona a história, mas casa muito bem com o filme. É porque o jeito com que ele é conduzido é muito natural, entendeu? Ele não é piegas. A única cena muito piegas, ela nem chega a ser tão piegas assim, que é a declaração dele pra ela no metrô. Ah, não, aquela cena é ótima, cara, que fica os noivos olhando pra cara dele. Porra, muito bom ficar olhando. Aí olha pra cara dela, aí olha pra cara dele, olha pra cara dela. Aí ele oferece uns brincos que custam, sei lá, $500,000. Brinco de rubi, o rubi do tamanho de um dedão. Aí ela fala, eu não quero esses brincos, não sei o quê. Aí ele vai entrar com o brinco pra uma mendiga lá qualquer. Aí a mendiga vai pra ele e fala assim, eu estou disponível. Pois é, mas esse filme, ele é bom assim, porque ele foi dirigido por um cara chamado John Landis. Nossa, esse cara é muito bom. O John Landis, cara, ele é um cara genial, assim. Ele é um cara basicamente de comédia. Dirigiu vários filmes. Só de direção, ele tem mais de 41 itens aqui na lista do IMDb. Mas entre as coisas interessantes que ele tem, você começa na carreira do cara. O Clube dos Cafajestes, que já é foda. Aí depois ele fez o melhor filme de todos os tempos, que é Os Irmãos Cara de Pau, que é o filme mais anarquista e louco do universo, cara. Você mistura perseguição policial com blues e rock and roll, velho. Aí depois ele fez Um Lobisomem Americano em Londres, velho. Porra, esse é muito bom. O filme que o Brunão até hoje se caga pra eu assistir esse filme. Mas ele é bom, já assisti várias vezes. Esse filme é maravilhoso. Mas esse filme é excelente. Trocando as bolas, que a gente já falou aqui, ele fez o clipe do Thriller, velho. Caralho, ele foi o diretor. Pô, foi ele mesmo. É o diretor do Thriller, velho. Aí ele tem um filme chamado Os Espiões que Entraram numa Fria, que é fantástico. Você já viu esse filme? É com o Chevy Chase. Eu não vi esse. E com Dan Aykroyd. Ah, já vi. Cara, esse filme é muito foda. Em inglês chama Spies Like Us. Ele fez Três Amigos. Três Amigos, puta merda. Que é uma zona muito do caralho. Ele fez Um Príncipe em Nova York. E fez As Amazonas na Lua, que dizem que é muito louco também, mas eu nunca vi. É, isso eu também não vi, não. Tem um filme dele que todo mundo odeia, mas eu adoro. Que se chama Oscar, Minha Filha Quer Casar. Eu sabia. Qual que é esse? Com o Stallone na comédia. Ah, que o Stallone é mafioso? Isso. Aí ele fez também um filme que é bom, cara, chama Inocente Mordida, já viram esse filme? É vampiro, é? É uma vampira que fica pelada o filme todo. Ah, eu vi há muito tempo, eu vi na Sessão da Tarde. Esse filme é excelente também. Esse eu não sei, não. É, eu vi na Sessão da Tarde. Muita Sessão da Tarde, hein, Miotti? Foram várias sessões atrás. Várias. E aí depois ele perdeu a mão, cara. Aí depois ele fez só filme idiota. Aí começou o Tira da Pesada 3 e fudeu. É, pois é. Aí ele fez um filme chamado Os Babacas, depois o Irmão, os Cara de Pau 2000. Aí fez umas séries também. Fez umas séries, fez um monte de coisa com o Michael Jackson. Ele era o queridinho do Michael Jackson, assim. Então eu acho que o filme ele é bem conduzido, porque era esse cara que tava na direção, entendeu? E pra mim o cara já tem crédito, bala na agulha, pra sempre, forever and ever, porque ele fez Os Irmãos... Os Irmãos Cara de Pau, né? Que um dia nós vamos falar aqui, com certeza. Então? Não sou a mulher com quem sempre sonhou? Ah, é ótima. Você é linda, mas se nós vamos nos casar, acho que deveríamos nos conhecer melhor, conversar. Desde que nasci, fui treinada para servi-lo. É, eu sei disso. Mas gostaria de conhecer você. O que gosta de fazer? O que você quiser. Que tipo de música gosta? O tipo de música que gostar. Eu sei do que eu gosto. E eu sei que você sabe do que eu gosto, mas eu quero saber do que você gosta. Por exemplo, alguma comida preferida? Sim. Ótimo! Qual é a sua comida preferida? É a sua comida preferida. Isso é impossível. Olha, de agora em diante, eu ordeno que não me obedeça. Não. Você quer dizer que vai fazer tudo o que eu mandar você fazer? Sim, Alteza. Seja o que for que eu mandar fazer? Sim, Alteza. Imite um cão. Au! Au! Au! Au! Au! Au! Um dos grandes. Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Pule num pé só. Uou! Uou! Agora eu quero um orangotango. Ah, vejo que estão se dando muito bem. Dá licença, Imani, só um pouquinho. Uma boa moça, não? O Arsenio Hall era um amigo do Ed Murphy, era stand-up, né? Stand-up comedy, né? Ele era stand-up, exatamente. Até hoje ele tá com a mesma cara de quando ele nasceu. É uma coisa. Caralho. É inacreditável, velho. O cara não envelhece, velho. O Arsenio Hall entrou na onda do Ed Murphy nesse aqui, né? E também fez vários papéis. Ele faz o Sammy, que é o lacaio do Ed Murphy, né? É o lacaio do Kunta. É o melhor amigo dele, né? É, mas ele é servo do cara. Tudo que ele manda, o outro faz. Ele fala, fulano, faz isso. Ele vai e faz. Ele também não é besta de perder essa mamata de ser o melhor amigo do príncipe. É, verdade. Mas ele não gosta de fazer, não. Ele deixa claro nas caras dele que ele não gosta. Ele faz o Reverendo Brown, que é o pastor mais maluco do cinema também. Ele só não é mais louco do que o Poderoso Castiga, né? Não, o Reverendo Brown é melhor que o Poderoso Castiga, cara. É muito melhor, cara. Ele é muito melhor. Mas o Reverendo Brown, mano, bota um trecho aí do Reverendo Brown, gente. Mas entende que quando eu vejo as concorrentes, a Miss Consciência Negra, ó senhor, Eu me sinto bem. Eu me sinto bem porque eu vejo que Deus existe. Que Deus existe. Em algum lugar ele existe. E aleluia. Vira aí, minha filha. Vira aí. Olha. Existe um Deus lá em cima, um Deus que olha para baixo, que olha para cima. Um homem não seria capaz de uma obra dessa. Larry Flint, Hugh Hefner, podem até exibir fotos delas, mas não fariam nenhuma assim. Porque, meu Deus, não existe coisa melhor para baixo e nem para cima. Aleluia. Parece que são as melhores mulheres que tem no Queens. Escolha uma e vamos para casa. Se precisarem chamar... Paciência, amigo. Doentes, é só chamar o nome dele. Senhor! Senhor! Vocês vão! Um gozo eterno, gozo. Então digam gozo. Gozo! Sim, sim, senhor, amém, irmão, amém. Eu ouvi um amém. Somente Deus pode dar àquela mulher o tipo de gozo que ela quer. O gozo espiritual, é claro, espiritual, santo espiritual, tudo espiritual. Demonstrem o que sentem pelo senhor. Eu estou muito feliz em estar aqui. Ó, oh, senhor, será que eu ouvi um amém? Ah, eu não sei o que vieram fazer aqui, mas... Eu vim louvar ao senhor. Meninas, podem sair. Muito obrigado. Há um Deus em algum lugar. E ele faz o Morris, que é o outro barbeiro que não faz nada, não corta um cabelo. Só fala, cara. Só faz falar mal dos outros. E ele faz também um traveco horroroso, né, velho? Puta merda, aquilo é muito bom. Cara, velho, a cena que tá o Kunta e o nosso querido Sammy, eles vão pra Night. Chegam nos Estados Unidos e tal, não sei o que, vão pra Night. Aí as mulheres mais malucas do que a outra, né, Miotti? Porra, aquilo ali é muito bom. Cara, é cada mulher maluca, não sei o que, falando um monte de merda e os caras assim, assustados, né? Aí daqui a pouco, velho, tem uma que é o Arsenio Hall vestido de mulher, velho. Inclusive, nos créditos é Extremely Ugly Girl. Como o Kunta tá querendo conhecer uma mulher, aí ele vira e fala assim, pô, onde é que a gente pode conhecer uma mulher? O cara, pô, vai na boate. Aí lá eles conhecem satanista, eles conhecem GMSAME. Velho, tem a satanista que é muito engraçada. Ela tá tocando fogo na mão. Ela tá tipo com o isqueiro ligado, aí ela vira e fala assim... Eu tenho um segredo. Ah... Venera o demônio. Aí tem a mulher que não para de falar, que eles tão, começam a dormir. Aí tem uma tarada lá, que também quer dar pra eles, uma velha gorda. E tem o Arsênio vestido de mulher, que ele vira pro Ed Murphy e fala assim... Eu espero que não se importe de me sentar aqui. Estou de olho em você a noite inteira. Eu vou fazer misérias com você. E com seu amigo. Cara, só que ele faz um vozeirão assim. Eu quero fazer. Excelente. De coisas absurdas que tem nesse filme, pra mim, o melhor é a barbearia. A barbearia é excelente. Porque são os três melhores personagens. Que é o Ed Murphy vestido de judeu lá, o Sol. Isso. O Arsenio Hall vestido de Morris. Isso. Um outro cara lá que só faz aquele papel mesmo, que eu não só sei faz quem rir. É. Só faz rir. Que é o que gosta do chocolate sensual, inclusive. Isso, é. E tem o Cuba Gooding Jr. Um cara que tá cortando o cabelo do Cuba Gooding Jr. é o Ed Murphy, é o Clarence. Que eles estão discutindo sobre o Muhammad Ali. Ah, Sugar Ray Robinson é o maior que já houve por aí. Ah, que isso, carinho de Jolões. Este sim. Este era um grande lutador, esse sim. É, tem razão. Eu acho que ninguém ouviu falar em Cassius Clay. Bem lembrado, Cassius Clay foi um demônio. Eu não disse que ele era ruim. O caso é que eu deixei de gostar de Cassius Clay quando mudou de nome para Muhammad Ali. Espera um pouco. Um homem tem o direito de mudar seu nome quando ele bem entender. E se um homem quer se chamar Muhammad Ali, que diabo, estamos num país livre. Temos que respeitar a vontade dele e chamar esse homem de Muhammad Ali. A mãe o batizou de Clay e eu chamo de Clay. Está certo. É o Clay, sim. Podem parar com isso. Tá certo, está certo. Pra mim será sempre Clay. Quero nem saber que nome adotou. É Clay. Pra mim é Clay. Eu chamo de Muito Clay. Muito bem, seus idiotas. Vocês três. Três idiotas que mudam o nome da barbearia pra se chamar Três Patetas. Barbearia. Eu fui velho, tá? Macacara toda gritando. Ali, Ali. Mas eu gritei Clay. E sabe o que mais? Ele não gostou. É. Quem faz a dublagem, inclusive, do Ed Murphy, de todos os personagens que o Ed Murphy interpreta... Nosso querido Valdir Santana. O Valdir Santana, que é o dublador clássico do Homer. O Mário Jorge, como Ed Murphy, é incrível, é impagável. É primoroso, é. Primoroso. Só que o Valdir, nesse filme, ele tá muito bem, porque ele faz todos os personagens que o Ed Murphy faz de forma muito única. Não é ele imitando o Ed Murphy, imitando aqueles personagens. São vozes distintas pra cada personagem. E a voz que ele faz pro Sol, é muito engraçado esse judeu branco. Isso, e eles estão falando só de boxeador. Não, porque o fulano é melhor, o ciclano é não sei o quê. E um papo whatever, né, velho? Papo de velho mesmo, em barbearia. Em 1988, era um papo que se teria na barbearia do Queens, cara. É, tanto que eles estão conversando, e o mais importante pra eles é conversar do que atender os clientes, né? Porque o Edman chega com a Senior Hall lá, e eles falam, não, espera um pouquinho aí. É, já e o outro que não tá, tem um desgraçado, que não tá fazendo nada, velho. Nada, porra, nada. Só o Clarence que podia cortar cabelo ali. Isso, que ele tava cortando cabelo essa hora do Cuba Gold Jr., quando era criança, o cara. Novinho, né? Porra, muito novinho. Deve ter sido o primeiro filme dele. Pois é, acho que foi o primeiro filme dele, a primeira aparição dele. E outro personagem que aparece, que é a primeira aparição, é o nosso querido Samuel Jackson, né, cara? É a primeira dele? É o primeiro filme dele, cara. O que acontece também é que o Kunta, o príncipe Akin, ele quer arrumar um emprego comum. Então ele vai trabalhar na famosa lanchonete. Como é que é o nome, Bruno, da lanchonete? Ah, lanchonete é excelente. Lanchonete é o McDouble. Cara, esse filme tem o melhor plano de marketing no filme que eu já vi. É mesmo. É verdade. Porque é o seguinte, o filme ele é patrocinado pelo McDonald's. Na verdade não era, viu, Calavera? É, não era, mas acabou sendo, porque eles gostaram da ideia. Mas ele é patrocinado pelo McDonald's, porque eles não vão ficar falando massivamente daquilo ali se o filme não fosse patrocinado pelo McDonald's, velho. Isso é óbvio. E não fala nenhuma vez a palavra McDonald's. Exatamente. O que que acontece? Ele arruma um emprego na lanchonete McDowell, que é descaradamente um plágio completo do McDonald's, que nos anos 80 Não. Você tá errado, cara. Você tá errado. O McDowell explicou isso, cara. Olha, é uma certa confusão que sempre fazem. Meu nome é diferente do deles. Eu sou McDowell. Eles têm arcos dourados. Eu tenho arcadas douradas. Ah, essa é a explicação dele, né? É, mas é a explicação, porra. E aí ele fica. Aí ele tem o Big Mac, ele tem as batatas isso. McDowell. O Big Mac é só muito que é uma referência completa. Nos anos 80, o McDonald's estourou como uma lanchonete mundial, como uma força de fast food absoluta, né? É, tava lá no topo, acima de Burger King e qualquer outra coisa. E aí eles fizeram essa referência no filme, que é colocado massiva. Cara, você sai do filme com vontade de ir no McDonald's. É verdade. Só que eles não falam do McDonald's hora nenhuma, porque é o McDowell. Não, acho legal, tá tendo uma festa na casa lá do seu McDowell. Tem uma convidada que fala assim, eu gosto muito mais da batata frita da concorrência, mas eu não falo pro seu McDowell, pra ele não me mandar embora, sei lá, um negócio assim. Outra coisa que eu acho sensacional do McDowell é que ele não tem pena de plagiar. Ele faz a cópia mesmo e só muda o nome, cara. Ele não tem o Big Mac, ele tem o Big Mac. E aí ele fala assim, mas a diferença é que o Big Mac é 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. E o meu não tem gergelim. É um velho filho da puta, né, que filho cara? Da puta, cara. Um velho materialista do McDowell do caralho, cara. E ele é pai da Lisa, que é o par romântico do Akin. Tá aí um problema agora, velho, na dublagem. Se você escutar de olho fechado, parece que é o Homer dando em cima da filha, velho. É muito escroto, é mesmo, cara. É mesmo. Porque ele fica o tempo todo assim, Lisa. É mesmo. Não sei o quê, não sei o quê. O caralho, velho, é o Homer dando em cima da filha, velho. Que incesto do caralho. Ah, cara, mas aquelas cenas dele no restaurante é muito legal, porque ali ele contato com o homem comum, né, com o homem ordinário, com o homem, enfim, com o homem pobre, ele tem contato com, tipo assim, com umas aspirações absurdas, tipo, tem um cara lá que lava o chão, ele falou assim, daqui a 2 meses eu vou lavar verduras, e daqui 1 ou 2 anos estarei na fritadeira. É o plano de carreira do cara. E é o gordinho, né, velho, um gordinho. E aí ele tendo contato com aquela coisa ali, ele tipo, vai aprendendo com o homem comum, cara, ele vai tendo, tomando gosto pelas coisas simples. Acho legal quando ele vai ser contratado. Vocês têm experiência aqui com lavar o chão? Claro. Sei o que é. O cara dá o esfregador pra ele dentro do balde, e aí ele começa a esfregar o balde no chão, assim. Aí é só que ele tá feliz em fazer aquilo. Ele tá felizão, velho. Aí ele vira assim, aqui, qual é o seu problema? Ele, Nenhum, senhor McDowell. Ninguém fica tão feliz assim limpando o chão. Não, aí ele vai dar uma filosofada, sei lá, filosofada chinesa. Ele, mas o homem com o chão limpo é um homem que sabe se comportar perante o mundo, uma coisa assim. Aí o bicho olha assim: garoto, vou te falar uma coisa, pare de usar drogas. Elas não te levam a lugar nenhum. Se você quer continuar aqui, trabalhando aqui, pare de usar drogas. É. Aí ele fica assim: sim, senhor, sim, senhor. Tem uma personagem que é, porra, a pessoa mais safada que eu já vi. Ah, essa é, velho. A irmã da Lisa. Puta que pariu. Aquela ali gosta da coisa. E também só gosta se o cara for rico, né? É que nem o pai. É a Patrice. Isso, Patrice McDowell. Nossa, mas aquilo lá é uma puta de respeito, bicho. A cena que ela pega no pau do Ed Murphy, porra. Fica ela batendo pra ele, vocês lembram? É, ela não chega a bater, ela só pega no pau dele, né? Ele, intervalo! Isso, intervalo! Eles estão no jogo de basquete, cara. É isso, ele felizão. Isso, vamos lá! Oh, é só um intervalo. Eu adoro o intervalo. Adoro intervalo. Doida pra dar. Aí tem umas coisas interessantes que, tipo assim, essas pessoas que se acham muita coisa, mas na verdade são porra nenhuma. Que o McDowell, né, ele se paga de ricão, mas ele é tipo um, sei lá, um classe média que tem uma lanchonete. E ele quer casar a filha com até então um ricaço, que era pra ser um ricaço. Que é, cara, o herdeiro do produto de beleza mais escroto que existe no mundo. É o Soul Glow, velho. Cara, o Soul Glow que é um amaciante pra cabelo de negro. Eu não sei o que o Soul Glow é. O que é o Soul Glow, cara? O Glow é isso mesmo, velho. É o Elisabel. Não, não é a Elisabel, porque não tinha ninguém com cabelo liso ali. Tava todo mundo com o cabelo brilhando. Deixar brilhando, só pode ser. Pra deixar molhadinho. Wet look. Mas aquele é muito escroto, velho. Essa porra existia mesmo? Inventaram isso nos anos 80? Cara, devem ter inventado, mas o do filme ficou tão marcante que todo mundo começou a usar o Soul Glow, velho. Falar, ah, o cara tá, botou o Soul Glow dele, não sei o quê. Até o Lando Calrissian usou o Soul Glow, velho. É, porque assim, tinha brilhantina, né? Brilhantina era aquela gororó que o homem passava no cabelo pra ficar com aquele aspecto de cabelo molhado e tal. E aí eles inventaram aquilo pra cabelo negro, que é o cabelo crespo, né? Velho, o jingle do Soul Glow é inacreditável. Como é que é? Just let your soul glow, glow. Just let your shine through. Just let your soul. E aí parece um homem e uma mulher com o cabelo molhadão, né, cara? Isso, eles correndo na praia, assim, aí eles jogam o cabelo pra lá e pra cá. E hoje o filme, ele é muito celebrado por essa porra do Soul Glow, cara. E quando a família do herdeiro do Soul Glow tá sentado no sofá e levanta os três, cara. Fica marcado no sofá, né? Que fica marcado a água no sofá. Até a avó, até a véia tá com o cabelinho de Soul Glow, cara. E o coitado do Eric LaSalle, que faz o filho, né, o pretendente da Liz, que é um borra-botas do caralho. Ele fez também um monte de coisa, fez 24 horas. E era com ele, né? Ele era um dos médicos, né? Depois ele fez papel pontos expressivos e outras séries de TV. Por que veio pra cá? Procurar uma coisa especial. Viajou tanto só pra isso? Não há viagem longa quando se acha o que se busca. Todos lá na África falam como você. Por que? Você não gosta? Não, eu adoro. É muito bom estar com um homem que sabe como se expressar. Obrigado. Vamos almoçar juntos. Você causa um efeito nas pessoas. Não, eu não. Verdade. Por exemplo, aquele homem no jogo de basquete. As pessoas adoram você. Aposto que onde você vive, as mulheres praticamente se atiram aos seus pés. Por que diz isso? Porque você tem um tipo de brilho interior. Como se estivesse acima de tudo que é mundano. Como se fosse um rei. O que faz no seu país? No meu país, eu cuido dos negócios da minha família. E o que é? Nós criamos cabras. sim. Verdade? Isso é surpreende? Não, é que você parece tão instruído. Bom, a vida de um criador de cabras não é tão cansativa. As cabras sabem cuidar bem de si mesmas e isso deixa ao criador tempo livre para leituras. Deixa que eu pago. Não, não é correto. Eu devo pagar. Aqui em Acho que deve parar de se preocupar por ser pobre. Se eu quisesse um cara rico, estaria com o Daryl. Não com você. Agora, uma coisa interessante que tem nesse filme é uma referência ao Trocando as Bolas. Ah, sim, excelente. Fala dela aí, Miotti. Tem uma hora que o Arsenio Hall, né, o personagem dele, ele... Eles estão num hotel fudido, né? Um hotel, porra, que cai nos pedaços. Aquilo é hotel? Que nem aquele que eu fiquei lá no Rio. É no mesmo estilo. Era daquele jeito? Esse tinha rato passando lá, o meu tinha barata. Aquela república, cara, que eu fiquei, hein? É mesmo, deve ser meu estilo. O jeito barroco, barroco de servir. De servir. Barroco econômico. Barroco de servir, cara. Meu Deus do céu. Aí o Edmund fica puto com ele, o Prince aqui, né? Porque ele começou a botar um monte de coisa no quarto e não podia mostrar pra ninguém que eles tinham dinheiro, né? Resumindo, ele pega todo o dinheiro que tem lá no quarto com eles, né? Que foi dado pra eles viajarem. Não, e ele fala assim pro Sammy: se você não tiver dinheiro, você não vai poder fazer besteira. E aí depois o Sammy vai mandar um telegrama pro rei dizendo que não tem mais dinheiro. Quer realmente enviar isto? Por quê? Está errado? Leia para mim. Para a Majestade, Rei Jeff Joffer, Palácio Real, Zamunda. Majestade, Akin e eu dilapidamos nossos recursos. Pedimos que nos envie gentilmente $300 mil imediatamente, porque estamos em severos apertos. Vosso humilde servo, Semai. Semi. Semi. Eu devo aumentar para 400 mil? Acha que seriam suficientes? É, tem toda a razão. $500 mil. Já que me perguntou, peça logo $1 milhão redondo. Não acha que seria pedir demais? Não. Aí ele vai e pede $1 milhão. Aí o rei vai pra Nova York. Aí o rei vai pra Nova York e fala, pô, $1 milhão, fudeu, né? O que vocês estão fazendo aqui, velho? Pra precisar de $1 milhão. Aí o Ed Murphy, tá, o príncipe aqui, né, tá andando lá pelo bairro, atrás da mulher, eu acho que ele encontra já com ela na hora. Eles tinham saído pra jantar na casa dele. Só que quando ele chega lá e o Sammy transformou a casa dele num quarto de motel, aí ele desiste, né, e fala, não, vamos comer na rua. E aí ele pega um saco de dinheiro e aí vai pra rua. E entrega pra dois mendigos. E os dois mendigos são os velhos que eram os ricaços, né, do Trocando as Bolas. Que no final do filme eles ficam pobres, né, porque perdem todo o dinheiro. Ou seja, o Príncipe de Nova York é a continuação do Trocando as Bolas. A referência foi muito boa ali. Não, e acho legal que depois eles pegam, assim, o dinheiro, aí... Randolph! Me deixe em paz, Mortimer. Randolph! Randolph! Ainda estamos de relações rompidas. Oh, veja! Mortimer, estamos de volta. E eles vão lá agradecer o cara, bate no vidro. Oh, valeu, obrigado, não sei o quê. Eu vou te falar mais um detalhe. A dublagem é a mesma. É a mesma, é a mesma. É a mesma. Outro respeito aí, né? A original, né, cara? Esse eu acho que foi Telecine. VTI Rio, esse é VTI Rio. VTI Rio. Por falar em Trocando as Bolas, o Valdir Santana também faz o Ed Murphy no Trocando as Bolas. E também, sabe aonde? Na primeira dublagem do Tira da Pesada 2. Depois foi dublado pelo Mário Jorge. Eles trocavam o Ed Murphy, né, ali. Depois eu acho que a voz ficou mais com o Mário Jorge. O Mário Jorge, é. Quais são as cenas favoritas de vocês, hein? Esse filme é difícil não falar de cena favorita, cara. Pra mim, a cena que ele já acorda, que o cara vem com a orquestra sinfônica pra acordar ele. E aí, bom dia, príncipe. Feliz aniversário. É, hoje é meu aniversário. Aí vem as floristas jogar pétala de rosa no chão pra ele andar. Porque ele é o príncipe, ele só pode andar sob pétalas. E aí leva ele no banheiro, aí o cara bate assim a mão, aí abre a porta do banheiro aí. Porra! Eu completo hoje 21 anos. Acha que talvez apenas hoje eu possa usar o banheiro sozinho? Seria divertido, Alteza. Esfregadeiras! Isso, porque ele ia cagar e o cara ia limpar o cu dele. Isso mesmo. Que inferno, velho. Depois aparece ele tomando banho, as mulheres lavando a peru real. Seu pênis real está limpo, majestade. Aí fala assim... Tipo, que tédio. É engraçado que depois tem uma cena que o pai dele menciona esse negócio das mulheres que dão banho nele. Ele fala que quer ir embora, que quer ir pra América, não sei o quê, descobrir os prazeres da vida, sei lá o que que ele fala. E aí o véio fala assim, Ué, eu pensei que você não fosse mais virgem. Pensei que você transava com as mulheres que te dão banho, porque eu transo. Eu ia falar dessa cena agora. E ele achando o máximo, assim. A risada que ele dá, porra. A cara que o James Earl Jones faz é muito, muito engraçada, velho, nessa hora. Porque eu faço, é mó legal. Tipo, o bicho dando mó dica, assim, mó descolado, é. Velho. A cena da chegada deles lá no hotel em Queens. Que eles começam a ouvir todo mundo no bairro, não sei o quê. Aí eles sobem pro hotel e começam a roubar as coisas deles. E que ele chega lá em cima, abre a janela e fala assim: Hell, I love New York! Eu amo Nova York! Não sei o quê. Vá se lascar, vá se fuder! Fuck you too! Aí quando eles descem, eles vão pra rua de novo e começam a ver todo mundo vestido com a roupa deles. E o cara vender as escovas de dente de ouro deles, porra. A escova de dente, o secador de ouro, velho. Secador de cabelo. Pra que secador de cabelo se ele ia usar Soul Blue? Tem uma cena do corte de cabelo do Kunta. Porque o Ed Murphy, ele conseguiu uma coisa que nenhum outro negro conseguiu com o cabelo dele. Que é ter um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo, né, velho? Aquele cabelo de padawan, né? Tem uma trança de padawan, trança do príncipe. Aí chega lá, não, eu quero cortar, mas eu quero mudar o visual. Aí ele senta, o cara olha assim, olha de cá, olha de lá, pega a tesoura, vai, tec, pronto, $10. Ai, caralho, e o Ed Murphy ainda olha acha bom ainda. É mesmo, ficou sensacional. Ficou bom ainda. Passa um Soul Glow aí, ouve. Na outra cena também foi boa, é quando tem... Ah, sim, a gente já falou da florista, né, lá no começo do filme, mas toda hora elas ficam botando as flores, né, pra ele andar. Caralho, é muito bom aquilo. E aí depois ele fala que não quer mais pra andar de flor, aí o rei levanta e fala assim, quem botar flor pro meu filho andar na frente vai ter que responder a mim. Aí ela sai assim, de fininho, assim, opa, peraí. Que são gatas aquelas mulheres, né? Todas as negras desse filme são muito lindas. Velho, quando o rei chega em Nova York, que ele entra na barbearia... Aham. Uh-huh. É muito foda, que ele entra na barbearia e pergunta assim, vim procurar meu filho, Akim. Aí o nego fala assim, quem? E aí o velho, o Saul, ele fala assim, pô, o Kunta, velho. Realmente abriria a mão de tudo isso só por mim? É claro. Se quiser, podemos fazer isso agora mesmo. Não! Mais ou menos. Assim, eu já não assisto porque tem o Nick Nolte. Vocês sabem da minha birra com o Nick Nolte. Não, teu problema não é com o Nick Nolte. Teu problema é com o cara do Feitiço de Áquila. Não. Adoro o Rutger Hauer. Adoro o Rutger Hauer. Meu problema é o Nick Nolte. Não me venha falar que eu gosto do Nick Nolte, cara. Tem um filme dele com o Richard Dreyfuss que é muito bom, cara. Que ele é um vagabundo que come todo mundo na casa do Richard Dreyfuss. É bom por causa do Richard Dreyfuss. Ele tá no papel dele, que eu disse, um vagabundo. É. Eu odeio ele. Cara, é impressionante como o Nick Nolte não precisa de maquiagem pra fazer papel de mendigo, né? É só deixar a barba crescer e o cabelo. Não, é só deixar o cabelo desgrenhar e vambora. Ou ele de pai do Hulk também. Pai do Hulk, velho. Não, não, não. Ele é de pai do Hulk, velho. Ele é de pai do Hulk. Ah, não, velho. O Nick Nolte, pai do Hulk. Você sabe que aquela cena é tida como a cena mais sem sentido de toda a história do cinema, né? Aquele diálogo lá. E a cara do Eric Bana diz tudo. Porque o cara tá falando, o Eric Bana tá olhando pra cara do bicho assim. Hã? Que? Que é, velho? O que você tá falando? Eu não tô entendendo. Aí eu acho que ele fica com o ele vira o Hulk, não é de raiva, é de frustrado. Faltou o Miotti falar o nome do filme em inglês. Ih, mesmo, é porque eu tava desacostumado. É, tem um mês que eu não tô aqui, né? Pois é. Coming to America. Olha aí, gozando na América, é isso aí, meu. Always wanted to be beautiful. E hoje ele tá meio acabadinho, cara. É uma hora, né, filho? Porque também o cara é de 62, velho. 2 anos antes do Miote, né, Miote? Quase. Ele parece que tá muito mais velho que o Miote, hein? Bruno, você já andou vendo o Miote ultimamente? Por que, cacete? Porque, calma, calma. Ei, cuidado com o Alzheimer. Na tua idade a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco tá aí, derrame. Você vai ficar dando trabalho pros outros. Já viu a quantidade de cabelo branco que o Miote tá, Bruno? Tem pra caralho, minha porra. Sempre isso tipo. É verdade. Ele está um coronel, o Miote. Tipo, coronel Saltman. Brigadeiro. Caralho. Por isso que eu raspo essa porra pra ninguém ver. Miote, você tem os peitelhos brancos também, Miote? Não, não. Só tenho cabelo preto branco. Eu podia pintar, Miote. Ia ficar maneiro. Não, isso aí é viadagem mais. Ah, não. Tá certo, Miote. Heterossexualidade é ficar parecendo um panda. Cabelo branco com peito preto. Não, meu peito tá branco. Estou falando. Já tá ficando branco também. Ah, é? É. Já aposento. Não, mas então faltam uns 2 anos pra gente começar a te chamar de Steve Martin. Por aí. Não, Steve Martin nunca teve cabelo preto. É verdade, já nasceu cabelo branco. É mesmo. Chocolate sensual. Eu vou chamar vocês dois agora de chocolate sensual. Chocolate, Randy Watts, chocolate sensual. Cara, eu vou refazer a abertura do Jurassic Cast agora, quer ver? Bom dia, internet, Jurassic Cast do ar, quem vos fala Calaveira. E bata palmas agora para o chocolate sensual. Chocolate sensual, eles estão aqui comigo, chocolate sensual. Uma curiosidade aqui que o Denis me passou. Lá no metrô, numa das paredes, tem o pôster do Trocando as Bolas. Ah, é? Até hoje? Não, no filme, tá mostrando lá. Até hoje, cara. Ah, tá, eu tô pensando que tá falando do metrô de São Paulo, porra. Esse filme, além de ter o nosso querido Soul Glow, que é excelente, até hoje eu falo Soul Glow pra caralho, só o cara lá de Soul Glow, é aquele ali de Soul Glow. A gente já falou num programa aqui também antes, né? Um dos mesmos programas nossos, o Último Dragão. Ih, pronto, o Último Dragão. Pois é. O Último Dragão é todo mundo de Soul Glow, velho. É mesmo. Aquele ali fez sucesso o produto. Cara, eu não sei vocês, mas eu desconsidero completamente tudo que não é a trilogia clássica, cara. Eu tô falando de sacanagem aqui, mas eu desconsidero totalmente. Eu também. Pera aí, rapidão. Escuta aí, escuta aí. Vocês escutaram? Miote gritando, não! Lá no fundo agora, você escutou? Ele sentiu, porque o Miote não está aqui. Ah, inclusive a internet com o Miote não está aqui, porque a internet dele, pra variar, o que que aconteceu, Brunão? E piriri e pororó. A internet dele, piriri e pororó. E sabia que tem tudo a ver, né? Porque o Feliz fazia a previsão do tempo. Isso, e tá chovendo. E tá chovendo litros. Tá, Deus está urinando na cabeça do Miote. Sério, uma vaca não pode peidar perto da casa do Miote, que a internet dele... Piriri pororó, é. Cara, se um ramo de flores nasce estranho, a internet dele é muito melindrada. É verdade. Vai. Nossa. Piriri pororó também. E piriri e pororó. É isso aí. A ponte do rio que cai. Lembra da musiquinha? Pois é, ele perdeu só pro... Alexandre, cara, você não tem coordenação pra assoviar, velho. Que merda é essa? Como é que você passou no concurso público, cara? Como é que ele é doutor PhD? Como é que ele... Tu é doutor, velho? Sou. Todo mundo fala que esses gênios são meio idiotas, né, Bruno? Eu não vou falar nada, o cara é patrocinador do meu programa. Não, mas deixa eu falo. Deixa ele ser idiota. Muito bom! Muito bom!